partindo do princípio que a vida é uma contagem regressiva, acredite, a forma não é nada, o pensamento é tudo. Um bom pensamento vale mais do que diversas palavras estranhas ao coração. Ei, acorda, não deixa o tempo te ganhar. Não acorda, não deixa a vida te derrubar. Porque todo o tempo que passa é mais um atraso na vida que tu sonhou. Não adianta ficar sentado esperando que tudo caia em tuas mãos. Encare de frente o jogo da vida de cabeça erguida, fazendo a história. Não fique pra trás esperando que agora bata tua porta. Vou de cara contra o mundo e vou fazendo a minha. Eu não espero por ninguém, porque ninguém vive a minha vida. Cada dificuldade só quem passa sabe, mas ninguém. A vida não é fase, é fase pra quem vive bem. Acredite no que quiser, mas não mude seu modo de viver. Acredite no que quiser, no mundo seu modo de viver. Andando em passos firmes pra frente que a gente leva a vida. Vida que nos ensina a vencer, irmão. Só ela é como ninguém, o melhor professor. Acredite no que quiser, no mundo seu modo de viver. Andando em passos firmes pra frente que a gente leva a vida. Vida que nos ensina a vencer, irmão. Só ela é como ninguém, o melhor professor. Não desista do teu sonho se tu não conseguir alcançar. Nunca baixe a cabeça esperando que Deus vá te dar. Só tu pode mudar se pretende vencer, elevando o teu pensamento e indo atrás daquilo que tu quer. Aquele que se mostra forte não pretende fraquejar. Aprende com a vida, ensina aquele que ainda vai lutar na estrada do destino. Minha história eu mesmo construí. Não fujo dos problemas porque sei que eles vão me seguir. Não acredite em tudo que vê e filtre tudo que escutar. Mas nunca desista de sonhos se tu não conseguir alcançar. Se Deus é o juiz, nós somos os réus, ele vai nos julgar. Se Deus é o juiz, nós somos os réus, ele vai nos julgar. Não há nada no mundo que possa fazer tu andar pra trás. Mostre pros teus inimigos que tu acredita e que é capaz, capaz de ganhar. Acredite no que quiser, no mundo seu modo de viver. Andando em passos firmes pra frente que a gente leva a vida. Vida que nos ensina a vencer, irmão. Só ela é como ninguém, o melhor professor. Acredite no que quiser, no mundo seu modo de viver. Andando em passos firmes pra frente que a gente leva a vida. Vida que nos ensina a vencer, irmão. Só ela é como ninguém, o melhor professor. Acredite na tua própria força, porque ela vai te empurrar de cabeça pra vitória quando tu te encontrar. E se ganhar, um dia pode acreditar. Quem agora chora pro futuro nunca vai chorar. Acredite na força divina que Deus lhe dá ao longo da tua vida. E caminhe com força pra frente, sempre usando as próprias pernas. Não espere por ninguém, porque ninguém vai te esperar. Tome cuidado com a tua cabeça pra não deixar ninguém pisar. O sol sempre vai voltar. A lua sempre vai brilhar. O sol sempre vai voltar. A lua sempre vai brilhar. O sol sempre vai voltar. A lua sempre vai brilhar. Acredite no que quiser, no mundo seu modo de viver. Andando em passos firmes pra frente que a gente leva a vida. A vida que nos ensina a vencer, irmão. Só ela é como ninguém, o melhor professor. Acredite no que quiser, no mundo seu modo de viver. Andando em passos firmes pra frente que a gente leva a vida. Vida que nos ensina a vencer, irmão. Só ela é como ninguém, o melhor professor. E a vida que vai ensinando, e preste atenção naquilo que tem. Eu sei que é difícil o dinheiro, mas seus amigos aqui existem. Se caminhar no escuro ou se caminhar na luz, tudo aquilo que tu fez de bom é sempre o que reluz. De cativos e libertos, reconciliação, os filhos adotivos e a ideia de paixão. Reparando erros pro que acontecer, um talismã maldito que um dia se quebrou. A causa e o efeito da loucura, obsessão. Dias de caridade, dias de ilusão. Problemas, nossa terra, vícios, nossa criação. Ação e reação, pedidos, nossa oração e sonhos. Se sonha assim que vence, só vence aqui quem luta. Quem luta aqui quer crescer, quem cresce é que vai ganhar. Quem cresce é que vai ganhar. Acredite no que quiser, no mundo seu modo de viver. Andando em passos firmes pra frente que a gente leva a vida. Vida que nos ensina a vencer, irmão. Só ela é como ninguém, o melhor professor. Acredite no que quiser, no mundo seu modo de viver. Andando em passos firmes pra frente que a gente leva a vida. Vida que nos ensina a vencer, irmão. Só ela é como ninguém, o melhor professor. Acredite no que quiser, no mundo seu modo de viver.